Eu rimo pra soltar os bichos, vomitar os lixo que assisto e não digiro o seu visto de promíscuo na minha terra, não admito. Hey! Vaza, suma daqui, no brasa vive tupi, o velho mata zumbi, no brasa vive saci. Han, han, Oreiro, Yamandu, Tupã, tiozão, nossos pais são o sol e o trovão, irmão. Tem que fugir do carro, desviar do barro, das ruas de saibro, de várias quebradas, e ninguém dá nada. Olha na rua, ao relento, o rebento que só pede pra ajudar o pai que bebe e que deve. Brasil de mil raças, Brasil que pirraça pra crescer, guerreiro. Will Cafuso é brasileiro.